Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Semana Santa. E nós vamos dar uma paradinha. Mais uma semana para quem tá com dinheiro no bolso, né? Não tem inflação, não tem nada, não tem político roubando, o Brasil tá uma maravilha, vamos parar mais uma semana. Já passamos o final do ano, já paramos pro carnaval, vamos parar pra Semana Santa, daqui a pouquinho tem as eleições também, as férias de julho, as eleições, acabou o ano, né? Mas um país rico, maravilhoso, que nem o nosso, tá tudo certo. A discoteca do Cleitão vai receber hoje Paulo Victor e Gabriel. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre José Rico. A frase irretocável do pensador Immanuel Kant. A oração de hoje, uma oração muito bonita chamada Senhor. A dica do programa de hoje é uma dica importante. Para você cobrar dos outros, para você cobrar das autoridades, você precisa mudar o seu comportamento. Porque na maioria das vezes, você reclama e cobra, mas você acaba fazendo pior do que eles, né? A dica do nosso programa de hoje é essa. Hoje tem Sua Excelência o Compositor. Eu começo trazendo aí Paulo Idênio, Prece de um Sertanejo. Na longa jornada de minha existência, eu peço a clemência aos anjos do além. Proteja meu vale, essa terra altaneira, de alguém pioneiro que ama o que tem. Estrelas celestes, meu luar de prata, meu mundo retrata o presente de Deus. Paisagem campestre, lagoa encantada, no fim da estrada dos murmúrios meus. Já são mais de 6 horas de ambu, aparece comigo em prece e espera o luar. Ao longe a perdiz na macega faz ninho, e eu tão sozinho alegro a te olhar. Distante a porteira, o batente estremece, e alguém que padece suspira a te ouvir. Sabendo que hoje ninguém mais importa, fechando as portas em lembra de mim. Na frente de casa, sucupira preta, sua flor sempre enfeita a paisagem divina. Um carro de boi com os cocões a cantar, vem fazendo alegrar minha doce rotina. Em versos cantei minha prece de amor, apesar do suor que cai toda hora. Trabalho feliz cultivando a terra, na encosta da serra que eu tanto adoro. Vejo a garça branca, esguia e formosa, tão esplendorosa, voando serena. O branco da paz em suas penas reluz, minha vida conduz em terras amenas. Em minha casinha, ao fim do dia, eu rezo a alegria por aqui estar. Sertanejo em prece, a Deus sempre implora, solitário ora por aqui morar. Paulo Idênio, Prece de um Sertanejo, para o cantor Antônio Borba, lá de São Paulo. O Borba, nós gravamos juntos na gravadora 3M, na década de 80, início da década de 90. Ele esteve aqui em Brasília, esteve na minha casa, comeu um churrasco aqui na minha casa, depois sumiu. Agora, com essa história da internet, lá vem o velho Antônio Borba de volta, e na ativa, cantando ainda, fazendo shows. Antônio, seja muito bem-vindo. Um abraço, uma alegria reencontrá-lo. A internet Tem umas coisas ruins na internet, mas tem esse lado bom de com tantos e tantos amigos que estavam perdidos por aí que eu achei, né? Os meus afilhados, Eliane e Samuel. Ô, música bonita. Aconchego de pai. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel. A música é deles, Aconchego de Pai, para Rosário Silva, de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Rosário, um beijão para você, seja muito bem-vindo. A Rosário disse que me ouvia no tempo da Rádio Nacional, tinha perdido o contato, agora me achou. E agora nós não desgrudamos mais não, né, Rosário? Um beijão para você. Infelizmente, ele nos deixou, né, a semana passada, pregou um susto em todo mundo, saiu fora do combinado. Chico Rei e Paraná, e a música que garantiu o sucesso dessa dupla extraordinária, a composição do criador de sucesso Zedelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Sucesso de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Chico Rei Paraná, Quem Será Seu Outro Amor, para minha amiga Maria José, do Jornal Sertanejo de São Paulo. No dia que eu gravei esse programa, a Maria José me telefonou e a jornalista Priscila fez uma longa entrevista comigo, porque publicaram muita coisa errada a respeito do Chico Rei Paraná. Por exemplo, eu vi escrito lá que eles tiveram música em duas novelas da Globo. Eles só apareceram na Globo depois que morreram. Eles nunca tiveram música em novela da Globo. Nunca apareceram num programa em rede nacional da Rede Globo. Só depois que morreu. A Globo é assim, né? Não deixa o artista entrar e depois ganha audiência em cima da morte desse povo. Vou te contar, viu? Se tiver um lugarzinho no inferno, ele está reservado para esse povo aí. E aí a Maria José me ligou, porque ela falou: Cleiton, eu estou vendo muita coisa errada e você sabe a história. Eu sei, porque eu vivi a história. Inclusive, eu escrevi um livro, né, chamado Chico Rei Paraná. Eu vivi essa história. Não tenho mais livro. Todo mundo quer comprar o livro. Não tenho. Não vou fazer mais, né? Fiz 6 mil, vendi tudo. Se tiver algum editor interessado, está à disposição. Mas eu não vou fazer mais, não. Chega, já trabalhei demais. Agora estou querendo trabalhar mais pouco, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa festa, pode deixar que os artistas da RBM cuidam pra você, viu? É a parte mais enjoada, mais difícil, mexer com esse povo. Até que os artistas não, mas o povo que trabalha com os artistas são mais artistas que os artistas. O povo enjoado, viu? Nossa senhora. Inclusive os que trabalham comigo. Olha, você programa sua festa, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Só você ligar 61998136601, 61998136601, você vai contratar o show do Tauã Rodrigues, do Wagner Simão, do Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61998136601. Mas isso que eu falei é verdade, né? O ser humano é um negócio terrível, rapaz. O sujeito trabalha com artista e começa a ficar importante, fica mais importante que o artista. Eu tive um problema com o meu celular, ele quebrou e eu perdi todos os números que eu tinha. Tem 6 meses que eu quero falar com o Leonardo e os puxa-saco dele não passam o recado. Que hora que ele souber que eu quero falar com ele, ele vai me ligar. Mas eles não passam o recado. É impressionante. Eu tenho que ir lá em Goiânia para poder falar com ele. Eu não vou, né? Então, esse povo é gostoso demais. Por isso é que você, quando for fazer uma festa, usa os serviços da RBM Música, porque aí fica, sua vida vai ficar muito mais fácil, viu? Na sexta-feira nós perdemos o Chico Rei. No domingo, perdemos mais um grande artista da música sertaneja, o Pedro da dupla Pedro e Paulo, que vai cantar para nós, para você lembrar de que dupla eu estou falando, Calvário da Vida. Meu viver é uma cruz pesada. Fosse sem fim pelo triste calvário da vida, eu subi em busca do amor. Esta dor, a pessoa que amo na vida é a causa do meu padecer, é a negra herança do amor que plantei para outro colher. Thank you.

Ele está falando aqui do analfabeto que não sabe escrever, mas o Brasil está cheio, sabe de quê? De analfabeto político. É, analfabeto político. Eu vou falar daqui a pouquinho, na dica eu vou falar sobre isso, viu? Para cobrar, você tem que mudar o seu comportamento. No próximo bloco, Mato Grosso e Matias, Gustavo Lima, Otávio Augusto e Gabriel e Eduardo Costa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros fora do Brasil, a Jane Bessinger lá de Wessington, na Suíça, o Martin Sander lá na Bélgica, o Mark na Bélgica também, né? Os meus amigos que curtem a gente, de qualquer lugar, Estados Unidos, da Europa, na Ásia, todo mundo ligadinho na internet, essa é a vantagem da internet, um botãozinho chama a gente na hora e eu começo a falar com você, né? Gente, nós estamos tentando fazer uma limpeza aqui, mas a sujeira está grande, viu? Não está tendo caminhão de lixo suficiente para limpar o Brasil, não. Tem, está feio. Música nova, sucesso novo, é a primeira do DVD que está chegando aí. Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí? Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. Em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Suas mensagens que falava só de amor. Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí eu corro pras estrelas pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio ouço a sua voz. Perdido em pensamento eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí? Ô Brasília! Mato Grosso e Matias! Gustavo Lima! Mato Grosso e Matias, com a participação do Gustavo Lima. E aí, eu tô feliz da vida porque essa música já saiu bombando, tá estourada, né? E esse, eu assisti a gravação desse DVD do Mato Grosso e Matias, que coisa maravilhosa, que energia, né? O Matão com 75 anos, botando pra derreter, cantou, dançou, brincou, trocou de roupa um bocado de vez lá no palco, né? Mas tá nos trinques, né? Meu amigo Mato Grosso, a mais bonita voz do sertanejo da atualidade. Depois que o Zé Rico foi embora, o Mato Grosso está com essa responsabilidade de carregar nas costas a música sertaneja do Brasil e ensinar para essa meninada do cabelinho arrepiado que cantar não é só abrir a boca e reganhar os dentes, não. Tem que saber, tem que ter dom, tem que ter um timbre bonito que nem tem o Mato Grosso, tem que saber cantar, né? E essa música é um grande sucesso. E aí? Para mim, essa dupla é uma das mais talentosas da nova geração de sertanejos. Otávio Augusto e Gabriel, Te Amo. Quisera ter a coragem de dizer que é bem grande o meu amor, mas não sei o que acontece, minha voz desaparece quando ao teu lado estou. Eu procuro ir disfarçando, é sorrindo ou cantando, mas por dentro eu estou chorando. Nem mesmo o céu e a todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo, que vontade de dizer te amo, te amo. A todos faz sonhar, não consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinho eu te chamo, bem baixinho eu reclamo, que vontade de dizer te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Otávio Augusto e Gabriel, Te Amo. Essa música foi gravada pela Vanderléia no tempo da Jovem Guarda e regravada agora por esses meninos. Esse aqui é campeão, o dono do sucesso, Eduardo Costa. Pronto, falei. Pegue suas coisas, coloca na mala, eu vou te esperar lá no sofá da sala. É hora de dizer adeus. Aguentei demais as suas ilusões, dizendo que me amava e tendo outras paixões por aí. Não me acostumei a ter só a metade, uma aqui comigo e a outra na saudade. Mas passou. Infelizmente o que começa vai ter fim, e você não foi o que eu sonhei pra mim. Vá viver a sua vida e me esquece, desaparece. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei, pronto, valeu. Infelizmente o que começa vai ter fim, e você não foi o que eu sonhei pra mim. Vá viver a sua vida e me esquece, desaparece. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei, pronto, valeu. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, doando tanto como eu me doei. E você não deu valor. Eu não quero mais ter que depender do amor de alguém que fala que me ama e não ama ninguém. Pode ir, me cansei, pronto, valei. Me cansei, pronto, falei. Sucesso novo de Eduardo Costa, pronto, falei. No próximo bloco, a dica de hoje: para cobrar, você tem que mudar o seu comportamento. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica que eu fico até triste de ter que fazer. O brasileiro gosta de apontar o dedo e gosta de xingar. Você vê na internet, eu vejo cada absurdo na internet, o povo xingando, chamando os políticos de ladrão, não sei o quê. Não é que não seja, mas você não pode chamar que você não tem prova. Se você chamar um ladrão de ladrão e se você não provar que ele é ladrão, ele, o que vai pra cadeia é você. E outra coisa, o brasileiro quer cobrar dos políticos. Quem são os políticos? Os políticos somos nós. São gente igual a gente, né? Brasileiros como nós. E aí você reclama dos políticos, enche a boca e chama de ladrão. Mas se você achar uma carteira no meio da rua, e se tiver dinheiro, de 10, um devolve, 9 embolsa o dinheiro. Você vai comprar o leite, se você bobear, o cabra bota água no leite. Você vai trocar o óleo no posto, se você não ficar junto, o sujeito cobra e não troca o óleo. Você acha bonito furar a fila, furar o sinal vermelho. Quer dizer, o brasileiro acha que ele pode fazer tudo, os outros é que tem que ser certos. Então, antes de cobrar, você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que tomar vergonha na cara, você tem que agir. Eu tive um pai muito correto, eu acredito muito na criação, acredito muito no berço. Meu pai era o homem mais honesto que eu já vi na minha vida, e ele conseguiu botar isso na nossa família e nos meus irmãos, e nós passamos para os nossos filhos também. Nós somos uma família de gente decente. Agora, eu fui prefeito de Brasília, não roubei, fui durante 4 anos prefeito de Brasília, não roubei, não deixei roubar, não respondi nenhum processo. A coisa mais difícil, porque se você ocupar um cargo desse, não basta você ter feito certo, não. Se um subordinado seu fizer errado, você responde. E eu fiquei 4 anos lá, não respondi um questionamento, nada, nada, nada. Aprovaram minhas contas, por quê? Porque eu fiz a coisa certa. Então, primeiro, antes de encher a boca para cobrar, você tem que dar exemplo. E outra coisa, viu? Não adianta você falar para o seu filho, faça isso, se você não tiver o comportamento. O que muda não é a conversa, não. O exemplo se dá através do comportamento, tá bom? Então, antes de cobrar, mude o seu comportamento, faça a coisa certa para você ter legitimidade. E tem mais, dia 13, vamos para a rua, chega dessa roubalheira, dia 13, todo mundo na rua. Essa aqui é exclusiva, essa aqui a concorrência não tem, viu? Nilson Chaves, não vou sair. Moda Bonita, Nilson Chaves, cantor do Celso Viáfora, Não Vou Sair.

cidade, consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor, mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, minha amiga, se você quiser jogar dinheiro fora, o dinheiro é seu, você pode jogar. Aonde? Nas lâmpadas. Você está gastando muito mais energia do que você precisava gastar. Você pode economizar até 90% se você trocar essas lâmpadas que você tem aí pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Você pode trocar uma lâmpada de 100 por uma lâmpada de 10, vai clarear a mesma coisa e vai dar 90% de economia. Claro que custa um pouquinho mais caro, mas você tira a diferença em muito pouco tempo, né? Agora você que é revendedor, tem o seu supermercado, a sua loja, a sua elétrica, a sua eletrônica, só tem um jeito de você comprar para revender as lâmpadas da Wellmax Brasil. É você ligando para nós, o telefone é 61-9981-3601, 9981-3601, e você vai estocar com as melhores lâmpadas LED do Brasil, as únicas que até agora conseguiram o selo do Inmetro, né? As outras não têm, né? Para você atender a sua clientela com o que ela tem de melhor. E a tarefa, a nossa tarefa é grande, porque assim como todas as lâmpadas do Brasil foram trocadas daquelas antigas lâmpadas de filamento para as lâmpadas frias, as lâmpadas fluorescentes, nós vamos ter que trocar todas as lâmpadas do Brasil pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, viu? E você, minha amiga dona de casa, aguarde que dentro de pouco tempo você vai poder comprar pela internet, num site, no e-commerce, é um site de vendas do Cleiton Aguiar, que vai se chamar www.leddafabrica.com.br. Dentro de poucos dias vai estar funcionando, você vai poder comprar, pagar com seu cartão de crédito e receber na sua casa, tá bom? O Wellmax Brasil, as lâmpadas que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Suênia Dantas, Luiz Feijó, César Saraiva, Luzia Rabelo, Eva Ribeiro Marques, Wagner Simão, meu amigo Wagner Simão, grande cantor, né? Maria do Carmo Simões, Edivaldo César, Cristiane Souza, Roselena Cândido Alves, Paola Alves, Délia Matos, Miglan Lírio, Gáudio Souza, Toninho Matos, Cleusa Moraes, Demóstenes Araújo, Charleston Francis, Cido Moura e o apresentador Kleber Santos. Para todos vocês, e é claro, você que está de aniversário, eu não estava sabendo, eu vou trazer uma oração muito bonita, pedindo a Deus que lhe dê muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Essa aqui, essa oração eu peguei emprestada da Nayara no Facebook dela. Nayara curte o nosso programa pela Boqueirão FM lá na Bahia. Nayara, um grande beijo para você, uma baiana danada de ajeitada, muito bonita. E eu peguei essa oração aqui para fazer para vocês. O nome da oração é Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, enche de esperança o meu coração e de doçura os meus lábios. Põe em meus olhos a luz que acaricia e purifica, em minhas mãos o gesto que perdoa. Dá-me valentia para a luta, compaixão para as injúrias, misericórdia para a ingratidão e a injustiça. Livra-me da inveja e da ambição mesquinha, do ódio e da vingança. E quando eu voltar hoje para o calor de minha cama, possa no mais íntimo do meu ser sentir que tu estás presente. Amém. Bonita oração, Maiara. Um grande beijo para você. Muito obrigado por ter emprestado essa oração tão bonita, tá bom? Um abração pro pessoal da Boqueirão FM lá na Bahia, que transmite na madrugada o programa Cleiton Aguiar. E tem um ouvinte nosso lá que ele é doido com as músicas do Zezé de Camargo e Luciano. E na semana que vem eu vou programar para você, viu? O Antônio Matos Reis, de Cícero Dantas, na Bahia, né? Fã incondicional do Zezé. Antônio, semana que vem, eu já passei semana passada uma música do Zezé para você. Semana que vem eu vou tocar, tá bom? Vou tocar essa música nova dele, que tá fazendo muito sucesso. O Menino Brilhante, Luan Santana, Chuva de Arroz. Cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente, e o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas e arroz na gente. Escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. Apartamento, sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas. Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas e arroz na gente. Luan Santana, Chuva de Arroz. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa foi a primeira música do Goiá que foi gravada. Ele fez quando ele tinha 18 anos de idade, né? E ela foi gravada. Ele nasceu em 1935, então essa música foi gravada em 1953. Palmeira e Biá, Flor do Lodo. Madrugada, calma e fria. mulher me despedi. Deixo para sempre a boemia em busca de aventura. Vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, a tua estrada, que eu também irei pra muito além. Na lama tu fizeste tua morada, e eu quase caí também. Por recordar triste passado, e venha chorar os olhos meus. Não posso mais viver ao teu lado. Lembrando Goiá, Palmeira e Biá, Flor do Loto, foi gravada em 53, não, foi composta em 53, né? Na década de 60, Palmeira e Biá regravaram essa música muito bonita, Flor do Loto. A frase irretocável do programa de hoje é do pensador Immanuel Kant. Quem não sabe o que procura, não identifica o que acha. Quem não sabe o que procura, não identifica o que acha, é a frase irretocável de Immanuel Kant. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Paulo Vitor e Gabriel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Todo domingo eu apresento pela Rede Brasil de Televisão o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. São sempre entrevistas muito interessantes. Neste domingo agora eu vou receber o Dr. Diogo Lustosa. Ele é odontólogo, é dentista, especializado em bichectomia, que consiste em tirar a bochecha. Aquela bochecha do Kiko, do Chaves. Pois é, faz uma cirurgia por dentro para acertar, né, para dar uma melhor aparência em quem se julga prejudicado com isso. Porque tem gente que não liga para ele, não está nem aí, mas tem gente que, né, que gosta. Aí o doutor Diogo Lustosa faz a bichectomia. E faz também uma coisa que eu não conhecia, que é colocar lente de contato nos dentes. Para deixar aqueles dentes bonitos que você vê em novela, aquilo não é natural não, aquilo ali é tudo revestido com lente de contato. Não é um serviço barato, fica mais ou menos em torno de R$ 2.500 cada dente. E ele faz só nos dentes de cima, e normalmente em 10 dentes. Então um tratamentozinho desse fica assim uns 25 mil reais, né? Mas se você quiser ficar bonito, às vezes compensa, né? Por exemplo, uma moça gasta 25, bota uns dentes bonitos desses, casa com um cabra rico, lucrou, né? Lucrou, vai. O investimento compensou. E na segunda entrevista eu vou conversar com o Dr. Newton Paixão, que acaba de fundar a terceira maior central sindical do Brasil, a Central Pública, que reúne todos os servidores do Estado brasileiro. Ela já começa com 5 milhões de associados. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714 e pelo canal C1 das Parabólicas e ainda direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Paulo Vitor e Gabriel, Carência. Pra 6 da manhã, e olha eu, camisa toda amassada, voltando pra casa. Trago no corpo o cheiro de outra pessoa que não é você. Eu te dou razões pra não me perdoar, mas ouça-me um pouco, sente aqui no sofá. Desculpa esse cheiro forte de bebida, é que afoguei as mágoas tentando te esquecer. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não vira. Me ama direito, já faz mais de um mês que a gente não faz amor. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não vira. Se eu durmo na rua, a culpa é sua que não me dá. Pessoa que não é você. Eu te dou razões pra não me perdoar, mas ouça-me um pouco, sente aqui no sofá. Desculpe esse cheiro forte de bebida, é que afoguei as mágoas tentando te esquecer. Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira. Viver na carência não. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Paulo Vitor e Gabriel, Carência. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Mas você pode pedir também nos meus perfis do Facebook. Quem tiver o Instagram pode pedir no Instagram. Quem tiver o meu WhatsApp pode pedir também. Quem tiver Twitter pode mandar também. Twitter/Cleiton Aguiar. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês vão ter uma grande chance hoje de ter o maior de todos os professores. Para mim, a voz mais bonita da história da música sertaneja do Brasil. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre José Rico. Você me desligou da sua vida.